Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Bota no 18, moleque doido. Viajar pelo mundo, luxo é nem cada país. Cada lugar que eu passo é 1 milhão aqui e ali. Já dizia minha avó, quando eu era criancinha, quem bota dinheiro em casa só vive como é dia. Então, eu virei investidor, peguei herança do meu pai e fui morar no exterior. Então, eu virei dono do banco, toda festa que eu chego, eu comando. Eu taco porque eu sou dono do caco. Eu taco porque eu sou. O camarote é meu, a festa me remando aqui. Joga a mão já pra cima, o quarto é de Paris. Eu sou um pouquinho gostoso, o sucesso vai aqui. Joga a mão já pra cima, o quarto é de Paris. Eu taco porque eu sou dono do caco. Essa é mais uma da equipe Palio, o massacrador. Muitos me consideram como rei da tentação. Tenho carro importado, várias mansões e um avião. Viajando pelo mundo, luxando em cada país. Cada lugar que eu passo é 1 milhão aqui e ali. Já dizia minha avó, quando eu era criancinha, quem guarda dinheiro em casa só vive como é dia. Então, eu virei investidor, peguei a herança do meu pai e fui morar no exterior. Eu virei dono do banco e toda festa que eu chego, eu comando. Eu taco porque eu sou dono do banco. Eu taco porque eu sou dono do banco. Eu taco porque eu sou dono do banco. Eu taco, nós ostenta porque pode. O camarote é meu, a festa me levando aqui. Joga a mãozinha pra cima, faz o L, faz o X. Eu sou um pouquinho gostoso, o sucesso para aqui. Dinho Portela. Eu pago porque eu sou dono do banco. Eu pago porque eu sou dono do banco. Eu pago porque eu sou. Eu pago porque eu sou dono do banco. DJ Dinho Portela, insuperável. Deixa Zé Parelha, nota de 100. Recebei o camarote. Escolhi o carro que eu vou sair de Amarote. Liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Convidei para zoar. Separa o Red Bull e o Litrão de onde pra. Já separei a nota de 100. Recebei o camarote. Escolhi o carro que eu vou sair de Amarote. Liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Convidei para zoar. Separa o Red Bull, vem delícia. Senta aqui no colinho de baile. Dinho Portela, esse DJ é show. www.paiomassacrador.com.br. Eu já separei a nota de 100. Recebei o camarote. Escolhi o carro que eu vou sair de Amarote. Eu liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Convidei para zoar. Separa o Red Bull e o Litrão de Olipa. Já separei a nota de 100. Recebei o camarote. Escolhi o carro que eu vou sair de Amarote. Eu liguei pra Jaque. Portela insuperável. Dan Ventura e os meninos. Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela insuperável. Esse DJ é show. Portal do Arrocha. A novinha inteligente já aprendeu como se faz. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. A novinha inteligente já aprendeu como se faz. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Ela é a sensação, é a gata do paredão. Aprendeu bem direitinho a nossa lição. Aplicada, obediente, essa mina é demais. Bota a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. Essa mina é demais, bote a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Essa mina é demais, bota a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. Hey! A novinha inteligente já aprendeu como se faz. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás, solta o ponto. DJ Dinho Portela, insuperável. Tocando de tudo pra você dançar. Versão exclusiva pros toques da Rochadeira. Essa é mais uma da equipe Valho, o Massacrador. Ela é a sensação, é a gata do paredão. Aprendeu bem direitinho a nossa lição. Aplicada, obediente, essa mina é demais. Bota a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Essa mina é demais. Bota a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Essa mina é demais. Bota a mão nessa parede, jogue a bunda pra trás. A novinha inteligente já aprendeu como se faz. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. A novinha inteligente já aprendeu como se faz. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Fica, rebola, joga essa bunda pra trás. Sucesso! Esse é o Dan Ventura. DJ Dinho Portela. Mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. www.valeomassacrador.com.br. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O boyzinho tá lançando, o toque, o que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vai. Faz o quadrado com o movimento da bunda, mãe. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem. Isso, danada, o movimento é esse, tá gostoso. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. DJ Dinho Portela, insuperável. Toca o solinho que é estouro. Sucesso do boyzinho, o rei da brincadeira. É sucesso, é moral e o povo gosta. Essa é mais uma da equipe Valho, o Massacrador. Todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O boyzinho tá lançando, o toque, o que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda, o som do solinho. Que vai, arrochando. Que vai, ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Então esmaga. inimiga passa mal, filhinha. Esmaga que cresce. Vem com o bagaceiro, vem. Se tu quer o bumbum na nuca, DJ Dinho Portela, vai ter que se esforçar. Insuperável. Se tu quer o bumbum na nuca, essa é mais uma da equipe Valio, uma sacadora. Então esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Preparou, agachou, levantou, então esmaga. Preparou, agachou, levantou, então esmaga. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga sem parar. Operação é bumbum na nuca, filhinha. Larga o celular e vem esmagar com bagaceiro. Estúdio vem. Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Só botar, só botar, só botar a mão no joelho e empinar. Só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, ô bota, vai, vai. É só botar, só botar. É só botar, só botar a mão no joelho e empinar. Só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, só botar a mão no joelho e empinar. Essa é mais uma da fábrica do sucesso, vai. Essa é mais uma da equipe Valio, o massacrador. DJ Dinho Portela, insuperável. Eu passei toda linda e ele acenou, foi sensacional. Me olhou com pura malícia e me fez passar mal. Pras meninas vão ensinar o poder que minha dança traz. Bem facinho, são dois passinhos, esse truque é demais. Segura, vai. É só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, só botar a mão no joelho e empinar. Só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, só botar a mão no joelho e empina. É só botar, só botar, só botar, vai. É só botar, só botar, mão no joelho e empina. É só botar, só botar, só botar, só botar, só botar, só botar a mão no joelho e empina. Aí, essa dancinha é facinho, facinho, vai. Vingadora. DJ Dinho Portela. DJ Dinho Portela. Arrocha, mamãe! Uá! Olha o novo sucesso, delícia! Essa é mais uma da equipe Valio, o massacrador. Cheguei na festa dela, chamando a atenção. Quando olhei do lado, um tremendo mulherão. Cintura bem fininha, corpo de violão. Eu ali enfeitiçado, conta tamanha tentação. Eu grudei na bunda dela e também fui quicar. Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, remexe gostoso, vai até o chão. Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse. Pra cima! Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui. Arrocha, mamãe. Que delícia, hein? Fica aqui, mamãe, com essa bunda gostosa. O top da roçadeira. Cheguei na festa dela, chamando atenção. Quando olhei pro lado, um tremendo mulherão. Cintura bem fininha, corpo de violão. Bota a mão na parede, vai descendo até. Fica aqui com esse botão, fica aqui com esse botão. Fica aqui com esse botão, é desse que não vai até o chão. Fica aqui com esse botão, fica aqui com esse botão. Fica aqui com esse botão, fa, fa, fa. Fica aqui com esse botão, fica aqui com esse botão. Fica aqui com esse. Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Eu ali enfeitiçado com tamanha tentação. Eu dei na ponta pra ele e também fui quicar. Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse. Remexe gostoso, vai até o chão. Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, fa, fa, fa. Quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão, quicar aqui com esse bundão. Olha o novo sucesso! Club Music! Pra porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Portela. Não entre em pânico, meu coração vagabundo quer todas do universo. Hashtag desapega novinha. www.paliomassacrador.com.br. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Tom Rua. Dormindo, meu amor. De manhã, vamos pagar na praia. Deu saudade do seu beijo. Tá tudo tá iguais. Esse é o meu defeito. Tô namorando 99% anjo. Tá perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. E 99% anjo. Perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Dinho Portela, insuperável. Essa é mais. A onda agora é tomar Skol, aquela azulzinha. O nome é Skol, vê bicho. Sabe por quê, né? Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela, insuperável. De Vila Nova para todo o Brasil. Sucesso! Eu convidei umas amigas pra tomar isso comigo. Quando chego na mansão, ela quer isso, vê bicho. Convidei umas amigas pra tomar isso comigo. E quando chego na mansão, Bebicho, bebicho, bebicho, ela tomou, estou bebicho. assim, ó. Vem. É bicho. Ela tomou, escova, é bicho. Essa é mais uma da equipe Palio, o Massacrador. Mais que comigo, quando chega a minha mação, ela queria escova e bicho. Convidei os meus amigos pra tomar isso que comigo. Quando chegou na mação, ela queria só. É bicho, ela tomou escova e bicho. É bicho. Que pina puta que ela é isso. É bicho. Tomou escova e bicho. Gosta desse negócio. Bicho, é bicho, ela tão... Joga pra cima, vai. É bicho. Pina puta que ela é isso. É bicho. Ela tão só é bicho. É bicho. Pina bunda. Ela tem que ficar afastada dessa escola. Porque quando bebe... Joga pra cima. É ao vivo. Simbora. Quando acabar aqui, Oliveira, René Bahia, Fuscão, todo mundo descendo pra Santos. Vamos fazer a festa lá. Fazer de tudo só pra te dar um crau. Depois que isso acontecer, achou que ia casar comigo, né? Esse é o swing da Becadabra. Beijinho, tchau. Essa agora, se roubar, eu mando a polícia atrás, viu, rapaz? Os tops da rochadeira no comando. Olha, bebê, vamos ficar, mas escuta isso daqui. Eu vou te pedir uma coisa pra você não se iludir. Se tu gostar de mim, você vai é passar mal. Eu vou fazer de tudo só para te dar um grau. Depois que acontecer... Essa é mais uma da equipe Valho, o Massacrador. Beijinho, tchau, tchau. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um grau. Depois que isso acontecer, beijinho, tchau. Beijinho, tchau. Isso, tá, tchau, vai. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um cal. Depois que isso acontecer, beijinho, tchau. Esse é o swing da Becadabra. 77-9104-6269. Trigo Produções. Beijinho. Sucesso. Olha, bebê, vamos ficar. Mas escuta isso daqui. Vou te pedir uma coisa pra você não se iludir. Se tu gostar de mim, você vai é passar mal. Eu vou fazer de tudo só pra te pegar e grau. Depois que isso acontecer, DJ Dinho Portela, insuperável. Beijinho, tchau. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um grau. Depois que isso acontecer, bebê, ah. Beijinho, tchau. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um grau. Depois que isso acontecer, vai. Tchau. Beijinho, tchau. É, dá tchau, né? Danada. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um grau. Depois que isso acontecer, beijinho, tchau. Beijinho, tchau. Bota a mãozinha, dá tchau. Isso. Sacana. Eu vou fazer de tudo só pra te dar um cal. Depois que isso acontecer, beijinho, tchau. Swingão gostoso da Becadabra, rapaz. Isso aí, rapaz, no paredão. Alô, é uma DJ Dinho Portela. Morada, tenho amiga, Rebeca, Larissa, Camila, Bianca, Carlinha, Gabriela, Karine, Rosilda, Amanda. Todo mundo tem. Ela sempre diz. Essa é mais uma da equipe Valho, Massacrador. Companhia do Partão. A minha namorada tem uma amiguinha. Ela toda tirada, toda santinha. Ela é mexidinha, toda sincera. Amiga da minha namorada, é fenomenal. Quando você vira as rodas, uai, ela mete o pau. Ela mete, ela mete, ela mete, ela mete, ela mete. Ela mete o pau, momentos ela mexe. Fala sério, B. Eu tô vendo que ela tá querendo ficar comigo. Querendo terminar o nosso relacionamento pra tomar o seu lugar. Presta atenção, pega a visão, vá. Acompanhando o quartão. A minha namorada tem uma amiguinha. Ela toda tirada, toda santinha. Ela é mexidinha, toda sincera. Amiga da minha namorada, essa é fenomenal. Quando você vira as costas, vai, ela mete o pau. Ô, mete, ô, mete, ô, mete, ô, mete. Ela mete. A minha namorada tem uma amiguinha. Ela toda tirada, toda santinha. Ela é mexidinha, toda sincera. Entendinho Portela. Amiga da minha namorada, essa é fenomenal. Quando você vira as costas, vai, ela mete o pau. Ô, mete, ô, mete, ô, mete, ô, mete. Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Bota. Dona Malícia vai. A minha mãe beija, a minha mãe beija, a minha mãe beija, a minha mãe beija. E ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar e deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Essa a é mais uma da equipe Balho, o Massacrador. A minha mãe deixa e ela deixa eu ficar. Deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Ela deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar. E eu quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico gostosinho. Quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico da salinha. DJ Dinho Portela Insuperável. Bota no 18, moleque doido. Agora eu vou ensinar a sentar e quicar, vai. Eu vou sentar e quicar. Sentar e quicar. Sentar e quicar. Sentar e quicar. Vou sentar e quicar. Vou sentar e quicar. Sentar e quicar. Sentar e quicar. Dá salinho pra mim. A minha mãe deixa e ela deixa eu sentar. E deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar, deixa eu sentar. E deixa eu sentar, deixa eu sentar. E eu sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. Sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. A minha mãe deixa. Eu gosto do cheiro do seu pescoço. Você gosta do meu bolso. E aí? www.mesmoblues.net. Quero ver bum balançar, quero ver bum, quero ver bum, quero ver bum bum bum balançar, quero ver bum, quero ver bum, quero ver bum bum bum balançar. Quero ver, viu? Quero ver bum bum bum balançar, quero ver bum, quero ver bum. Agora eu quero ver balançar, né? Ver balançar, balançar, balançar. O bum bum pra lá e pra cá. DJ Dinho Portela, insuperável. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança, balança. Vem, solta, solta. Solta pra galera. Senta, povão. Música nossa. Dessa vez eu fiz tudo certinho, viu? Oh, vem de mini saia, mexendo comigo. De blusinha curta, mostrando bem esse umbigo. Tatuagem no ombro com a marquinha de beijinho. Essa nova é a sapeca, a nova é um perigo. Eu chego na minha nave, tô a fim de ostentar. Quando eu solto o paredão, quero ver bum bum bum balançar. Quero ver bum, quero ver bum, quero ver bum bum bum balançar. Quebra, quero, quero ver bum bum, quero ver bum, quero ver bum, quero ver bum bum bum balançar. Olha o meu maestro, quer ver? Quer ver? Bum, bum, bum, então vem, ó. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança, balança. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança. DJ Dinho Portela, insuperável. Solta a pegada, deixa ela. Senta, povão. www.palhomassacrador.com.br. Homem de mini saia, mexendo comigo. Vou de blusinha curta, mostrando o pence do umbigo. Tatuagem no ombro, com a marquinha de beijinho. Essa nova é a sapeca, a nova é um perigo. Eu chego na minha nave, tô a fim de ostentar. Quando eu solto o paredão, quero ver. Quero ver bum, quero ver bum. Quero ver bum bum bum balançar. Quero ver bum, quero ver bum. Quero ver bum bum bum balançar. Quero ver bum, quero ver bum bum. Quero ver bum bum bum balançar. Quero ver o bum bum balançar. Vem, vem. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança. Esquenta, povão, vem, vem. Quero ver bum. Quero ver bum, quero ver bum bum bum balançar. Quando eu solto o paredão, quero ver bum bum balançar, viu? Quero ver bum, quero ver bum. A mulherada, quero ver todo mundo balançando. Solta! O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. O balança, balança, balança. O bum bum pra lá e pra cá. Balança, balança. Esquenta, essa é mais... Dizendo é de férias. DJ Dinho Portela. Férias. Insuperável. Saí com a galera, viver de uísque e gela. E tô minha aventura. Ninguém me segura. Quanto maior o amor, maior a ilusão, novinha. Esse é o Kit Ilusão. Portal do Arrocha. Férias. E segunda a segunda no trabalho. Minha vida é só estresse e cansaço. E acordo 6 da manhã. E vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos me chamam pro bar. Eu vou jogar tudo pra cima porque eu quero é diversão. Tô precisando é de férias. www.polimassacrador.com.br. Saí com a galera, viver de uísque e gela. E tô minha aventura. Ninguém me segura. Tô precisando de férias. Muito kit nesse verão, hein? Hey, hey. Saí com a galera, viver de uísque e gela. E tô minha aventura. E ninguém me segura. Férias. E é disso que eu tô falando, hein? Curtir, mulher e viver de uísque e gela. É pro meu kit no gel que aqui tem tudo. E segunda a segunda no trabalho. Minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã. E vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos me chamam pro bar. Eu tomei uma decisão e vou jogar tudo pro alto. Tô precisando de férias. DJ Dinho Portela, insuperável. Bota no 18, moleque doido. Saí com a galera, viver de uísque e gela. E tô minha aventura, e ninguém me segura. Férias! E o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Esse é o Kit Ilusão. Kit Ilusão. E a culpa é de... Mexe o bumbum. A mulher mexe o bumbum. Só quer mexer o bumbum e curtir a madrugada. E aí, DJ Louco? Elas estão todas assanhadas, hein? E aí, galera do Paredão? Elas só querem curtir a madrugada. Alô, DJ Dinho Portela, insuperável. Bota no 18, moleque doido. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, vai. Desce, sobe, desce, vai. E vai, e vai, e vai. Senta, vai sentando, senta, senta, vai sentando, vai. Senta, vai sentando, senta, senta, vai sentando, é. E elas ficam muito loucas, desce até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. Vou te levar pro beco do beco, cê não me escapa. Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada. Vou te levar pro beco do beco, cê não me escapa. Vai levar uma sarrada e vem. Essa é mais uma da equipe Valho, o Massacrador. E vem. DJ Dinho Portela, insuperável. Que grave é esse, branquinha, que seu bumbum balança? Que grave é esse, pretinha, que seu bumbum balança? Que grave é esse, DJ Louco, e a galera dança? As novinha não me quer, só porque eu vim da roça. As novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça bem gostoso que ela gosta. Roça, roça bem gostoso que ela gosta. Roça, roça bem gostoso que ela gosta. O meu DJ é louco, eu não vou de bobeira. Estúdio Portela Produções e Lidindinho Portela Insuperável. Ele quer se matar, por quê? Só porque foi boi, boi, foi seguro, boi, boi, foi amarro, boi, boi, foi prende o boi. Esse já se foi. Eita, violeira! www.pai Isso é Rocha Dele.com.br Portal do Arrocha. Vem que audácia! Ai, meu Deus do céu, ele tá doente, ele tá sofrendo e ela vai matar esse rapaz do coração. Pirando vai entrar em depressão. Mas calma aí, calma aí. Se corno tá na moda, já tem até quem gosta, já tem até quem gosta. Calma aí, calma aí. Não estrague sua vida. É melhor ser corno vivo do que corno suicida. Ou pega o celular, ou ligue o 92. Ele quer se matar, por quê? Só porque foi doido. É mais uma da equipe Palio, o Massacrador. Quebra a boca! E ai, meu Deus do céu, ele tá doente, ele tá sofrendo. E ela vai matar esse rapaz do coração. Ele tá pirando, vai entrar em depressão. Mas calma aí, se corno tá na moda. Já tem até quem gosta, já tem até quem gosta. Mas calma aí, não estrague sua vida. É melhor ser corno vivo. Foi seguro, foi amarro, foi prende o boi. E esse já se foi seguro, foi amarro, foi prende o boi. E esse já se foi. Amarro, foi prende o boi. O boi foi seguro, foi amarro, foi prende o boi. Quebra! Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Bota no 18, moleque doido. Pega o boi, pega o boi. O boi, boi, boi. O boi da cara preta. Pega esse menino que tem chifre na cabeça. Boi, boi, boi. O boi da cara preta. Pega esse menino que tem. Na minha, vou te levar pro céu. Se não dançar direito, vou te pegar o céu. Dinho Portela. Essa é mais uma da equipe Palio, o Massacrador. Todo mundo fazendo pau, brother. Faz o Cléo, vai! Eu disse Cléo! Cléo! Vou te pegar e Cléo! Cléo! Vou te pegar e Cléo! Cléo! Chegou a laparca, brother! DJ Dinho Portela! Dança novinha, vou te levar pro céu! Se não dançar direito, vou te pegar e Cléo! Dança novinha, vou te levar pro céu! Se não dançar direito, vai! Cléo, vou te pegar então, cupó, vou te pegar então. Estúdio Portela Produções e DJ Dinho Portela Insuperável. Ó,